DJ Júnior Eletrizante. DJ Júnior Eletrizante, mais que um DJ, é um DJzão. E quem gosta dessas aqui, ó? Eu quero mais, um pouco mais, depois do amor. O que é que tu quer? Quero um carinho, um abraço, me dar por favor. No meu romantismo, não vejo problema. Te faço um pedido, me leva pro cinema. Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Me pegue no colo, diga que sou sua. Bruninho do comércio, papai, cadê o Bruninho? Cadas, caminhar na rua. Vem. E aí, Bruninho? Não faz. É o mijo do Bernardo, né, pai? Tamo junto, Bruninho do comércio, esse é considerado aqui comigo. Tudo teu abrigo. Papai do ano, tô contigo hoje, viu? Ei, ao lado. Por favor, faz isso não. Eu preciso de carinho e atenção. Vamos virar sequência, garoto! Banda Cheiro Verde! Chega o fim de semana, qual é a parada? Fim de semana, chega a noite, é um convite. Toda a galera se reúne, vai pro pop. Eu me arrumo, Junior, as unhas e cabelo. Olha o meu parceiro Ney, a P1 aí com a gente. Chegou agora ele, o Muralha, meu parceiro L da CL. E o Alanzinho da Pupunha, papai. Ele solta a voz e canta. E subiu. O Robin vai laçar a... E subiu. A laçada tá no ar. E subiu com o vagabundo. Júnior! O doutor velha guarda da GDM tá comigo e doidando. Ele falou, eu sou Robin na veia. E pro Júnior botar mais uma aí que eu quero endoidar o cabeção. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai segurando, vai pipocando. O eletrizante vai acelerando. Vai eletrizando tudo no nosso hobby. Bora, Júnior! E vai entrar! Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Todo mundo faz parte da panelinha. E aí, Japa? Essa galera é uma tremenda panelinha. É o Teles, Lucas, DJ Luciano. Pressão, chato, fechado com o Rob. Tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. O Lucas Play também, Júnior. Tá aqui comigo e doidando tudo, cabeção. Bora pra cima. Alô, Japa. Aqui tu tem moral, viu, papai? E o Pezão falou, Júnior, não alivia. Bota bagulho doido. E Pezão, dá-lhe o teu rugido aqui no hobby. Bora pra cima, Júnior. Bagulho doido, viu, filho? Aqui no Caribe, só de boa, mano. Vamos pra cima. Vamos, vamos. Fala, vamos. Jackson. Abraço, Andréa também tá comigo aqui. Fala, Andréa. O negócio tá frenético hoje, pai. E o comissário, arrebentou hoje. Arrebentou e tá arrebentando também, olha aqui, ó. Eu quero saber quando tu vai me levar lá naquele som lá. Lá na tua casa. É, vamos lá, domingo, meu amigo. Domingo de novo, cedo, cedinho. Vamos chancinho, então. Então, Júnior, toma. Júnior. O homem virou locutor, papai! Rock doido, Dolly Júnior! Chamaria outra vez, se você quiser perguntar. Adrenalino, pressão! Chamaria Pedro, elite do frango. Pra você nunca duvidar. Chamaria outra vez, como um fogo no teu olhar. Se for pra sofrer bastante, Deus levar logo. Toma, toma, toma, toma, toma, eletrizante. Toma, toma, toma. E bola! Essa aqui é pra ti, bola! Segura, papai! Hey! Oh! Bora virar GDK! Tu sabes, sabe por que eu voltei. Não tinha como viver na solidão sem você. Me aceite de novo. E o teu amor? O meu amor vou te dar. Vai ser pra sempre. Valeu, minha GDK! Luara Beatriz, tu perde uma segunda, né, Luara? Pra te dar. Aí, e o Parazinho tá só de boa, né, Pará? Vem, amor, vem aqui. Canta bem alto agora, canta! Vem me amar. Quem são vocês? Fala pra mim! Galera daquele. Eu sou GDK. Camila do Binguim. E aí, Laís? GDK. Toninho do Sushi, papai! Esse Toninho não perde uma, bora, Toninho! Já sabia que não me queria. Júnior! Eu sabia que era só mentira. O meu parceiro Batata Blast ali com a gente, olha! Com promessa que não se cumpriu. Eu não sei quem é o pai, quem é o filho. O Bruno! O Mangadão tá aqui também e o Batata, e o Thiago Batata. Bora tirar os nove hoje, né, Júnior? Quem é o pai, quem é o filho, viu? Entre os dois. Por idade, o Marcelino é o avô. Ai, papai! O Dodô do Tacacá do Dodô. E o Dodô GDM, o encontro das pedras. E aí, Porô? Me deixou. Família Pitt da Cabanagem, o Bruninho e o Bala, Ale Monteiro, valeu, de Monteiro, viu? Júnior, um empresário muito forte aqui, Fabinho Calçados, em breve, no telão do Rob, viu, Fabinho? Vamos fechar, fazer uma onda bacana aí, pra você ficar no telão do Robson e o Eletrizante. Vai eletrizando e passando o serrote. São Domingos no telão, Fagner! O do meio empresário saúde! O homem que comanda a feira da Mundurucus, fortíssimo papai! Casa de Carnes São Domingos. Arrebita essa Saber um Live Saúde! E aí, Juninho? Eu tô aqui ao lado do meu parceiro Ed da CL, o meu parceiro Alanzinho, né? Olha o Muralha, tá mil grau o Muralha, meu irmão! Ele tá ao lado hoje do Performático. O Romeu da T1 com a gente também. Um abraço, Lanzinho. E o Macaco da CL também, o Lanzinho. E o Douglas, todo mundo da CL. Pra cima, Júlia Eletrizante. Evento especial que eu te dou, eu fiz só pra você. O João e a sua primeira dama tá com a gente. Quem lembra dessa aqui? E o chapa do churrasco do japa. Yo, yo. Yo, yo. PSG. Yo, yo. PS Shop. Vai tocar no Uber Pressão, né, Reinaldo? Tem que tocar essa. Quem lembra da sequência aí? E a mulher que tá solteira, e a mulher que tá solteira, Eu tô na área. O eletrizante do Pará. E aí, Marcelo da CL? Voa, maninho, voa! E a Luísa Calvagante comigo ao lado aqui também no Muralha. Ao lado, viu, maninho? O cara pode até pensar que esqueceu dela, mas quando toca as marcantes ele lembra desse casco velho. Lembra ou não lembra? Vai, meu robô! O robô mais lindo do século chegou. Só de você meu mundo sempre girou. E aí, bola, tempo bom, né, bola? Também. Pode crer. E o seu coração. E aí, Dedê do Fez. Usando tanta emoção. O homem é bom, o homem é espetacular. Ainda não entendi o que fez você partir. O amor que havia em você, eu pensei que fosse pra mim. Um beijo logo eu paguei. Renego, segura esse coração, nego. Ai, eu sofro demais por amar. Segura, nego. Vou machucar mais um pouco, segura. Não irei suportar pela vida passada. Segura o homem aí, pezão. Se é você, se eu amanhecer, olha pra lá. Ratinho de Marituba e o Railan do Tapanã. Cadê você? A sequência que o cara vai lembrando o casco velho no Caribe. Vai lembrando, meu filho, vai lembrando. Meu parceiro Everson, meu parceiro Rodolfo da TF. Todo mundo, valeu, garoto. Te encontrei, me apaixonei, acreditei no seu olhar. E me dediquei nessa ilusão que só me fez chorar. Sempre te amei e me preocupei em confiar no seu amor. Ei, Júnior! Em troca eu só me machuquei. Eu tô aqui ao lado do meu parceiro Pancadão. O Blast tem Batata. Eles estão ao lado, viu, maninho? O Batata tá aí doidando, o Pancadão também. Os caras que comandam o Pop, o Louco. Pra cima com o maninho. Mais pólvora, né? É difícil, não dá mais pra mim. Vê, Batata! Desacreditado! Vê, Pancadão! Homem do meu lado, destruindo meu coração. Massa, ele disse que tá afim de pegar vocês. Sei que me enganei, vivendo essa... Ele falou mais pobre. Triste, solitário. Olha aqui o Batata disse, Batata! Ouvindo a nossa canção. Te acalma, te acalma. Vai com calma. O criador é aqui. Jesus. Olha o que o Marcelinho falou. Traga uma artilharia pesada! Até porque, pai... Um pouco de pólvora para esquentar as coisas. Ele pegou no fio descachado com o Marcelinho, não foi? Tô no Pop e vou fazer o S. Com quem você vai? Com DJ Alisson e Juninho Pop. Júnior. No Águia vou dançar, no Águia você vai curtir os melhores sucessos. No Arrasta Povão, arrastando a multidão. Não tem como não lembrar. Faz essas músicas, eu lembro só da MZIC, do DJ Joelson Xodozão na época, do Brutus. Quem é da TF sabe. Lá no Bar do Ivo, performático. Toca a sufona. Marcelo da CL tá de volta depois de 5 anos. E aí, Marcelo? Meu meu parceiro Léo do LED. E aí, Léo? E batata? Olha o que o Marcelinho falou pra ti. Eles vão ter um motivo para fugir. E aí, DJ? Solta seu fone. Olha o esmonte do louco aí, ó. Então vai. E Bezão, e Bezão, ele quer pobre, ele é pobre, ele é roda. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. O que todos querem é só separar nós dois. Você é o que quer e vou continuar te amando. E não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto e só me meto em confusão. Querem nos separar e acabar com o nosso amor. Tirar você de mim, o nosso amor. Todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. E você? O nosso amor. Todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. Fala pra ela aí! Eu amo você. E não importa o Darírio e a Camila, o casal de luxo. Eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só você. Thiago, ele é o Everson, tudo bora, junto. Petão. Oi, oi, é o seguinte, olha. Alô. Oi, é o Marquinhos Robinson, é o seguinte, olha. Fala, Júnior. Vamos pra cima, vamos pra cima, pra cima. Senhora Marcante, é o Marcante. Olá, seu amigo Jabuti da explosão. Fala, Jabuti. Ó, depois do pop, Robson, viu, filho, viu? Sabe que o Robson é tudo nosso. É nóis, é nóis. Vamos pra cima, pezão. Toma! E quem sabe o Matheus Menezes é a primeira dama. Bora, Gilmar! Empresário Jack! E aí, Jack? Toma mais uma! Chegou um cara que falou que o cobiçado não tem nem rede. O Murilo! Vai pra cima, maninho! Que tu quer? Tu não tem nem rede. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! Bora! Eletrizante! Robson Jouteiro. Lembra de Braga? É o Rob. Mega Robson. Japalanche. Baronesa, bora, baronesa. Hoje me sinto tão só. É o D, o Desma Faladas. Por tudo que eu sonhava. Vou chegar lá. Mulher, você estaria aqui. Me manda até o final. E agora? Agora eu consigo entender. Se não me toca é porque não me quer. Agora eu consigo entender. E eu já sei que tenho pra mulher. Eu sou. breve. Sempre vai ser lembrada aqui pela Eletrizante. Quem são vocês? Só pra te dizer, só penso em você. O que, o que, o que, o que? Meu águia de fogo. Bem alto. Eu sou da equipe TF, TF. Essa galera que enlouquece, enlouquece quando a águia sobrevoa. É TF, TF. Meu coração é super pop, TF. Essa galera enlouquece com S. Dias, Eris e Juninho, chegando com Betinho e o Josimar. Essa galera enlouquece. Neto Braga e Neto! De Juninho, chega. Valeu, garoto! Juninho, Josimar. E o show do Robin! Pega, meu robô! Pega, meu robô! Encontrei o amor, mas sozinho estou. Só não posso explicar. Mudou nossa felicidade. O que eu... Poro dos Janaginhos. O rei Poro. Tamo junto, ele, o Dodô, no Tacacaro, Dodô. Você é na minha vida. É nós, garoto. O Dodô da GDM. E diz pra mim. E o Reinaldo do Uber Bressan. E de onde você está? Canta bem alto. Foi o quê? Mais que lembranças! Mais que lembranças, maluca paixão. Vem, diz pra mim que também me... Tainá Araújo, estética, minha emagrecedores. Fechado com eletrizante no telão aí, Fagner. Tainá Araújo! Tainá Araújo, estética e emagrecedores. Alô, Rato, alô, Marley, bora trabalhar, meu filho. Vem, diz pra mim que... Neguinho GDA, bora, Neguinho! Encontrei o amor, mas sozinho estou. Só não posso explicar. Porque o destino mudou nossa felicidade. Salão do Léo! No telão do Rob aí, Fagner! O homem que dá o grau! O homem que dá o tapa de estilo no eletrizante e no cobiçado. Salão do Léo, o melhor salão do Guamá. Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim. E aí, Balonesa? Só eu. Balonesa com o Juético. Fechador com performático dela, hein? Floresceu. Tamo junto, Manina. Mas você... Gostei do presente, viu? Ligo. Pra cima, Balonesa. Te dei tanto amor, me entreguei a você, mas você me... Meu parceiro Careca, o cunhado tá na área hoje também. O tempo passou, resolvi não mais sofrer e procurar um verdadeiro... O Daniel Cardoso, meu parceiro Mikael, forte abraço, valeu. Bora, Bruninho, feliz, nossa GDC. Encontrei um novo amor que mudou o meu viver. Esqueci o que passou, decidi não mais sofrer. Encontrei um novo... Elisa! A Juni tá de berço hoje, né, Juni? Esque... Parabéns pra você, viu, Juni? Decidi não mais sofrer. O Neto Braga, tu lembra dessa sequência aí? O eletrizante machuca, machuca! Que passamos juntos, uma saudade aperta o peito sem... E aí, comissado, pega a unidade móvel. Me manda abraço pra galera que tá colhendo o Borja aí, meu filho. Eu só quero te amar, na verdade tô sofrendo com... No telão do Rob Benício Servidos, ainda... O espaço de recepção faz top da TF no telão. Feliz Eventos e Recepção. Ai, ai, ai, não aguento mais a dor que você deixou. Tô sofrendo, meu amor, sofrendo de amor. Ai, ai, ai, só quero te dizer, falar que eu te amo e não vivo sem você. Ai, ai, ai, não aguento mais a dor que você deixou. Tô sofrendo de amor, sofrendo de amor. meu robô. Pega meu robô. Pega meu robô. Pega meu robô. Pega meu robô. Pega meu robô. Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Como um sonho me fez. Hélio da CL, tamo junto, Hélio. E o meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado agora eu sou feliz, amor. Fala o Marley. Sei que não melhorada aí. Está pensando em mim. Minhas noites agora são. Saí do nada, agora aí, papai. Julião, meu parceiro Leandro Bosch aqui com a gente, ele, a Thaís Barbosa e meu parceiro Arthur e o Diego de Manaus. Tá todo mundo com a gente. Minha parceira Samantha e a Dani também. Uma galera bacana aqui na retaguarda, curtindo o Robson. E vou assinar o Diego, veio diretamente de Manaus pela primeira vez no Robson, curtindo a aparelhagem. Falou, eu vou fazer questão de levar esse Robson lá em Manaus, papai. Valeu, Diego! Mas não vou procurar esse amor. O macaco da CL, viu, Douglas? Do pinguim, tá no hobby! Chega de me entregar a quem não merece nem mais o meu Júnior, sorriso. O Reinaldo do Uber falou cobiçado, eu vou te levar na tua casa. Tu e o Júnior eletrizante, papai. O mesmo amor que eu vou deixar o Diego da GDM aqui. Pode ser velha guarda, mas vou levar vocês. Vou sair por aí. Vou beber então. O Coelho do Comércio também tá com a gente. Alô, Coelho! E não sou mais de ninguém. Não sou de ninguém. Pois me libertei. Japa, do churrasco do Japa. Ele e o Luciano, tamo junto. Não sou de ninguém. Eu vou ficar também. Os compromissos não quero com nenhum outro amor. Matheus Menezes. Não vai com tocar última, viu, Júnior? Falou, tá com saudade do Robson, sou bom com tocar última daqui do Caribe hoje. Ele é a primeira dama. Alô, incansável Matheus Menezes! Banda. Dodô, do Takaká. Um tremor. Vem o puro dos geradinhos, papai, segura. E meu parceiro Ney, da P1. Poucas ideias, viu, Ney? Ele, o Hélio, da CL. E meu parceiro, Muralhão, é Muralhão? Segura o rei da pupulha do Vero Pedro. O Alanzinho do Caqueado, alô, Alanzinho! Novo Mega Robson. Novo Mega Robson. Robson. A nova era espetacular. Pra quem curte, pai! Alô, Chacal, bora trabalhar, meu filho! Bora, Fagner! Luzes e cores. Júnior! Transforma no babuate! Com sucesso. Psycho Killer, qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Agora! Segura que é o verão, papai! Vai! When I met you in the summer, to my heartbeat sound. É o hobby! We fell in love. É, comissário! Júnior, já me imagino tocando só de sunga sexta no sal. Sabe o que eu tô imaginando nessa música aí, Júnior? Você fazendo aquele story de te vindo lá de Mosqueiro, viu, meu brother? Justo. Porque a gente é pobre. E pobre curte Mosqueiro e Oteiro. O Alanzinho tem dinheiro. E ele curte lá em Salinas, Marumbá, Bragança. Isto. É o rei da pupunha. Alanzinho! O MC Alanzinho aqui com a gente. É isso aí, Felipe Comissado. É uma honra, uma satisfação estar aqui presente juntamente com você, que é ícone marketing no estado do Pará. E a gente não mediu esforço nenhum para estar aqui na retaguarda. Meu parceiro Ney da Poucas Ideias está aqui com nós. Meu parceiro Hélio da CL, junto e misturado ao lado do meu parceiro Muralha e sua primeira dama, Luzia. Tamo junto! Alessandro da GDG, papai! É o Robin na parada! Aí, eletrizante! Mete ficha, meu garoto, que nunca vi dar errado! Se deu errado, nós não tava! Rapaz, o Alanzinho tem dicção melhor que DJ por aí, viu? Olha a rave do Robin! Respeita o meu MC, porra! Bailo! Júnior, depois segura aquela batida bacana do funk lá que o Alanzinho vai mandar um ao vivo aqui, viu? Depois! Olha quem tá aqui, Júnior! O DJ Revelação do Guamá! DJ Luciano Gama, veio o ar da sua graça, meu DJ. Oi, oi, oi. Júnior. Bora, parceiro Júnior. Eu quero já lotado por aqui, que coisa não. Que parceiro, ele tá muito forte já. Bora, Júnior. Vamos juntos. É nóis. É o Caribinho pegando fogo! Essa aqui machuca bastante. Preparem o canhão principal. Preciso, por favor. Preciso de mais grog. Por favor. Um pouco de pólvora para esquentar as coisas. Mais pólvora. Eu acho que não. Eterna glória. Reduzida. Conhece essa aqui, ó. All you people in the house, get up and scream and shout. All you people in the house, get up and scream and shout. All you people in the house, get up and scream and shout. All you people in the house, get up. Vamos tremer esse Caribe. Hey, hey. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Oh! Põe pra cima. Oh! Agora! Põe o mãozinho pra cima.

Manda um abraço pra ele, manda um abraço pra ele, Maninho. Bora, meu empresário Jack! Considerado aqui com o Júnior, tu sabe, ele Matheus Menezes e o Gilmar da 300, papai! Sei que você está sozinho.